sangue e ar. O papo agora não tem tormento, não é violento, não tem nada de solamento. Tem a parte boa de quem vive aqui, felicidade estampada no rosto. E aí? Não é simples, não é fácil, às vezes é forçado, mas quando de boa, vixi, cê tá ligado. É gente que se orgulha do que tem, não se rende pra essa guerra, é o que convém. Não abaixa a cabeça pras dificuldades e cara de frente, é a realidade. O importante é seguir dentro do páreo. 1-0 no jogo contra o sistema lado a lado. E é assim, pouco a pouco a conquista da vitória, contrariando quem comenta e torce pela derrota. É comédia que cobiça, cresce o olho e pira. Quem acha que virar ladrão vai melhorar sua vida? Ha, deixa quieto, não quero falar disso aí. Quero mostrar o que é bom, vem conferir. Lado bom da quebrada, claro que tem sim. No passo a passo se é firmeza, vem conferir. Vem conferir. Lado bom da quebrada, claro que tem sim. No passo a passo se é firmeza, vem conferir. Vem conferir. Porra, Dino, bica só que onda. Um camarada metido, panca de playboy, calça apertada, peita coladinha tipo herói. Andando todo aberto como um robô, com pitbull na corrente, diz que toca o terror. Rala de orelha, sol a sol, a semana toda. Fim de semana vai pro shopping, gasta tudo em roupa. É um otário, cuzão alienado. Aqui tá cheio desses caras e você pode crer. Só quem manda o filme, vão se fuder. Nem tão ligado que serão colaboradores da armação de quem tem todos seus rumores. Igual vizinho que não se une com ninguém, não sabe o quanto atrás do próprio lado dele também. O povo unido jamais será vencido. Ditado popular que lentamente vai sendo seguido. E aí, não vai ter como fugir, nem como mentir. É o lado bom que vai surgindo. Ha, chega mais, vem conferir. Lado bom da quebrada, claro que tem sim. No passo a passo se é firmeza, vem conferir. Vem conferir. Lado bom da quebrada, claro que tem sim. No passo a passo se é firmeza, vem conferir. Vem conferir. Quem é quem no regime da parada? Superior no dominó, deu uma gabuada. Levanta aí, agora sou eu e o tu tá aqui. Mais um domingo começa na casa do Labi. Sem falar que hoje cedo eu já tomei uns caldos pra curar a ressaca, maluco, puto embalo. Fervando no fim de semana, porra, mó loucura. Pra quem se amarra é assim, adrenalina pura. Vou dar um tempo lá em casa, vou rangar. Só por enquanto na moral pra recuperar. Os caras da máfia já tão chegando aí. Bateram fio e agorinha eles tão aqui. Não esquenta, ladrão, não esquenta. Agora tarde o bicho pega, tá tudo no esquema. Já tô vendo, vai rolar cervejada. Sou aliado, sangue bom no trilho do Granada. E é assim, por aqui segue assim. Lado bom da quebrada, vem conferir. Lado bom da quebrada, claro que tem sim. No passo a passo se é firmeza, vem conferir. Vem conferir. Lado bom da quebrada, claro que tem sim. No passo a passo se é firmeza, vem conferir. Vem conferir.